Projeto X Podcast. Juiz apita e a bola está rolando e vemos uma bela partida hoje, aqui no estádio Projeto X Podcast. Olha aí, cara. Mudando a apresentação. Mudei a apresentação. Cadê o Rod pra ouvir isso? Eu nunca faço isso na minha vida, me desculpem, gente. Eu não aguento, eu vou falar. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, desculpa. Nesse momento o Rod sorriu. Enfim, aqui é o Mugiwara e eu sou da Zaga e ninguém passa por mim. Se passar, passa com uma perna quebrada. E um cartão vermelho, ô Mug. O Mug, né? O Mug quebra a própria perna. E um cartão vermelho pra você, né? Eu sou meio cavalo. Que triste. Bom, aqui é o Sage e eu ainda acho o esquema 2-5-3 uma formação muito esquisita. É muito furado esse esquema, cara. Na boa. É só ter o poder da alma. Cara, você tá, tem que acreditar, Sage. É só baixar o espírito em você. Falta crença em você, Sage. Falta crença na sua vida. Falta a alma do seu irmão que morreu. Ah, meu Deus. Falta. Aqui é o cabeça e eu sempre tentei dar o chute de trivela. Nunca saiu, infelizmente. Cara, eu tentei muito. Aquele que vai na parede e fica rodando, fica... na parede, muito louco. Sonho. Bem, então hoje, obviamente, estamos aqui para falar sobre animes da temática futebol, nesse clima de Copa do Mundo no Brasil, né? Olha, óbvio. Aí, que olha só. Coisa. Oportunismo. Oportunismo é a palavra da semana, né? Mas tudo... estamos utilizando com frequência oportunismo. Só um pouquinho, é. E eu já digo logo que esse é o podcast definitivo de futebol do Projeto X. Não importa quais outros vão vir. Olha só. Panda, me xingue a Lost depois disso. Que coisa. E olha que, assim, a gente tem uma seleção aqui extremamente forte, né? Vocês viram três pessoas aqui pra falar sobre futebol. Enfim, mas já digo logo, antes de começar qualquer coisa desse cast, eu sou uma pessoa que vou falar sobre os animes de futebol. Não vou falar de futebol em si, ok? Até porque você não vai falar do que você não sabe, né, cara? Exatamente. Eu deixo a parte de técnica de futebol pro sei de cabeça. Na verdade, a gente torce pra isso, que isso não aconteça, Mugi. Não precisa chegar a esse ponto, né, cara? Esse ponto de desespero. Deixar na sua mão. E olha o Corinthians tentando responder. Elias pro Ronaldo. A posição é legal. Fez o corte no Triguinho. Pede no meio, Elias, por cobertura. Golaço! Gol do Corinthians! Bem, vamos começando então. A gente tem aqui uma seleção de alguns animes, alguns mangás de futebol, né? Que foram, assim, os mais famosos por aí. E a gente vai mencionar outros também. Eu acho que não tem como não começar pelo incrível Capitão Tsubasa. Ou melhor dizendo, Super Dragon Campeões. Ball Z, Dragon Ball Z no estádio de futebol. Nossa. Não, esse aí nas Zumelés. Então. É o Super Campeões. Super Campeões. Todo mundo caraca, como Super Campeões. Eu acho que todo garoto da nossa época, assim, anos 90, vai? Sim. É, tirando cabeça. Anos 90, então. Tirando cabeça. Não. Assistiu Super Campeões, na né, cara? É. Na Manchete. Na verdade, assim, até a galera da minha geração assistiu o último anime, Road to 2002. Ah, mas não da Manchete que a gente tá falando. Não, claro que não. Então. Porque a versão 2002 é muito melhor. É lógico, porque é mais recente também, pelo amor de Deus, né, cara? Ah, começava já com Brancos. Bem, todo anime vem de uma mangá, praticamente. Sim. Quase tudo. Então, óbvio que Capitão Tsubasa teve um mangá, né? Claro. Criado por Yuichi Takahashi. Yuichi Takahashi. Então a gente tá falando assim desse mangá, assim, que ele começou na década de 80. Nossa senhora, é velhinho. É, ele é um pouquinho antigo. É, ele não é o primeiro anime e mangá, assim, de futebol já criado, né? Eu te garanto que não. Mas é o primeiro que teve, assim, ascensão, né? Ele sim, ele é muito popular e é muito importante, eu acho, pra cultura japonesa. pra divulgação do esporte em si, né? Com certeza. Esse daqui divulgou bem mais, né? O esporte como anime e mangá, né? Até porque ele saiu na Shonen Jump, né? A gente pode considerar aí a revista de maior tiragem, gênero assim, no Japão. Os primeiros foi na Shonen Jump, de fato, né? Mas assim, a gente tá falando então... Ele tem vários mangás, Capitão Tsubasa. Um monte, nossa senhora. E mais um monte de anime também. A história do Capitão Tsubasa, ele fala de um cara chamado Tsubasa Ozora, né? Eu gosto de falar Oliver. Oliver Tsubasa, é. Pra mim, sempre será Oliver Tsubasa. Eu gosto de pensar que Capitão Tsubasa é que nem Major. Major mostra a vida do Goro. Capitão Tsubasa mostra a porra da vida do Oliver, entendeu? É, inicialmente porra era assim vida. Mesmo. O Tsubasa Ozora, ele crescendo, né? Ele se tornando um grande jogador de futebol. Só que assim, a gente vê toda a evolução dele, né? Ele no colégio, depois ele se profissionalizando no futebol, ele defendendo a seleção japonesa e vários desafios com ele e a seleção japonesa, né? E depois vai expandindo pra outros jogadores também as histórias, né? Mas é o seguinte, tem o Capitão Tsubasa, o normalzinho, que ele começou lá em 81 até 88, né? Que mostra a Tsubasa na escola dele, o Nankatsu, junto com outros jogadores da equipe dele, né? O Taro Misaki, o Genzo Wakabayashi, que é o goleiro, o Shizaki, que é o zagueiro, né? E vai indo, né? E ele jogando contra o time do Kojiro, né? Que é o grande adversário dele. Mas essa história, nesse primeiro Capitão Tsubasa, mostra bastante parte do colégio. Depois evolui também, ele participando de um time japonês, né? Participando do Mundial Sub-17. Que na época, quando foi criado, na verdade, era Sub-16. Atualmente é o Sub-17. E é isso, ele jogando nesse campeonato e ganhando no final. E no finalzinho dessa história, ele vai para o Brasil. É. Então, mas essa aí foi publicada na Weekly Shonen Jump de 81 a 88, né? E aí teve a animação desse também, né? Que foi de 83 a 86. Primeiro Capitão Tsubasa. Isso, exatamente. Mas esse primeirinho animação, ele só mostra essa parte da escola, né? De Nankatsu. E depois teve 13 ovas, o Shin Capitão Tsubasa, que mostra essa parte desse mundial. Aí nessa época também teve 4 filmes também, né? Lançado Capitão Tsubasa, só adora bastante. Aí depois teve outros mangás indo, World Youth, por exemplo, que mostra o Mundial Sub-20. Então tem toda uma participação de eliminatórias e tal, depois eles participando do campeonato em si, onde no final eles jogam contra o Brasil. Que maneiro, né? Oh, yeah. Aí sim. E pra quem viu aquele Capitão Tsubasa da Manchete, o Jota, né? Ele é dividido em duas partes. A primeira parte, ele tinha essa parte mesmo do inicial dos jogos de colégio. E a segunda parte, isso. Ele, o time se preparando pra participar das eliminatórias do Mundial Sub-20. É basicamente o que já tinha antes, não era? E isso, só é um mix. Que com a somatória. Agora demais essa segunda parte. Isso. Uma pena que aquele da Manchete, que é o Capitão Tsubasa J, ele parou quando o time tava definido pra começar a participar das eliminatórias, né? Então a parte de eliminatórias e o Mundial Sub-20 não foi animado. É uma pena. Não foi. Cara, que eu me lembro bem dessa animação é que chamou a atenção. Tem um desenho que na época a gente não sabia que era anime desenho. O cara era um desenho falando de futebol, cara. Onde aparecia times de São Paulo, velho. Eles chamavam de brancos. Não, é o Man São Paulo mesmo. Do 2002 que era branco. 2002 é o branco. É, 2002 era branco, né? Isso. Cara, você viu São Paulo lá e fala, caraca, velho, tipo, na minha cabeça de criança, meu, eles sabem das coisas daqui. Cara, eu achava mais surpreendente porque tinha um monte de acrobacias e tal, toda hora dando chute de bicicleta, porra, cara. Era muito maneiro. Não, eu tenho que mencionar duas coisas, eu não lembro, tinha dois irmãos gêmeos. Tinha, os irmãos Tatibana. Isso, os irmãos Tatibana. Cara, a melhor coisa era os dois, tipo, ir em direção ao gol, escalar a trave pra dar um chute de bicicleta, os dois ao mesmo tempo. Isso. Caralho. E você não sabe quem que vai chutar, cara. Exato. É. Cara, isso é genial. Cara, tinha uns absurdos nessa história, cara, que se você ficar olhando pra realidade, assim, cara, isso não acontece na vida real. Não, mano. É sério, quando eu comecei a assistir Capitão Tsubasa e Super Campeões, eu pensava, cara, isso é muito legal. Eu preciso ver jogos de futebol pra ver isso. E, cara, quando eu via jogos de futebol, cara, mas cadê os chutes extremamente fodas? Por que ninguém dá chute de bicicleta toda hora, né? As pessoas correndo e fazendo as coisas... Cara, colocando o pé na nuca pra dar o chute. Ou o cara deslizando na lama no meio da chuva pra ir mais rápido, né? Muito louco, muito... Cara, isso é muito louco. Já imaginou isso? Nossa. Cara, era muito louco. A ideia é a seguinte, do Capitão Tsubasa J, que a gente já viu, né? Tinha o cara brasileiro, o Roberto Rongo, né? Que ele vem lá... Roberto, né? Que ele encontrou o Tsubasa. E assim, ele viu o grande potencial dele, né? Por isso que a gente já foi apresentado nessa história, o Capitão Tsubasa J, né? É uma pena que não foi animado, como falei, aquelas partes que são as mais importantes dessa história toda. O Mundial Sub-20. Então, depois de um tempo, assim, depois de 97, terminado o World Youth, né, o Takahashi, ele volta agora com o Road to 2002, né, lançado inicialmente em 2001, pela Young Jump. Dessa vez não é mais Shonen Jump. Já mudou pra Young. O foco, né, dessa história agora do Road to 2002 é mostrar cada um dos protagonistas da seleção japonesa, né, indo pra Europa. O Tsubasa, que tava no São Paulo, né, ele se transferiu pro Barcelona. Olha só, grande time. No mangá ele é chamado de Barcelona, exatamente. E o Kojiro, ele vai pro Uega Juventus. Foda. Aí sim, mano. Pô, Juventus, velho. O Shingo também, ele tá lá num time italiano. O Akabayashi também, que ele vai parar no time alemão, o Hamburger. O Hamburger. Akabayashi, velho. É. E aí vai mostrando como é a vida deles na Europa, né? O Tsubasa, ele caindo pro Barcelona B, né? E depois ele tem que reconquistar o direito de conseguir jogar na primeira divisão. Se a gente tivesse que definir o Oliver Tsubasa como um jogador brasileiro, quem que vocês acham que ele seria? Primeiro tem que ver as características ofensivas do Tsubasa, que ele é um meio ofensivo, na verdade. Isso. Ele não é atacante, nem meia, nem meia armador. Mas ele não é o meia... É, isso que eu falei, ele não é o meia criativo. Ele é o meia que faz gol. É, ele é um meia que avança e vai dando passe e vai avançando. E vai chutando pra gol. É que assim, ele seria mais ou menos a função que o Kaká exercia. É, eu também penso isso. Ele é mais ofensivo do que o Kaká. Sim, ele é mais líder também. Isso. Beleza, então temos o Kaká. Mas é o seguinte, aí então nessa história do World 2002, o Tsubasa ele vai pra o Barcelona, e lá ele também ele tem outros adversários, né, e grandes jogadores do time dele, né. O principal astro do time do Barcelona na época é um cara chamado Rivaú, que assim, pra quem conhece de futebol, imagina que é a referência total quem, né, porra, o Rivaldo. Claro, Rivaú, é verdade, eu tinha esquecido do Rivaú. O Kojiro também, quando ele vai lá pro Juventus, quem tá ali, ele encara um cara que é total o Trezeguet, porra, David Trezeguet. Trezeguet, É total isso. Quando ele tava no Brasil, eu tinha encarado um cara chamado Carlos Santana, né, ele jogava pelo Flamengo. Carlos Santana, o cara é um mexicano, né, velho. E lá eles falavam que o maior rival do São Paulo era o Flamengo, do Carlos Santana. Flamengo, né, cara? Totalmente. Caraca. Aí você olha assim, cara, como assim São Paulo e Flamengo? Como, da onde que eles tiraram isso, né, não, cara? Não, popularidade japoneses, né? Claro. O São Paulo foi campeão lá no Mundial deles, lá no Japão. Mundial, e sim. O Flamengo também. Ainda mais tem o Zico também, né, cara, que é conhecidíssimo. É verdade que o Zico depois foi pro Japão ainda, né? O também, por isso que é popular pro Japão, São Paulo e Flamengo. Só que é o seguinte, o mais importante é falar que esse mangá inspirou um anime, né? Ah, isso sim. Sim. Que todo mundo aqui conhece, realmente. O Capitão Tsubasa, que também é chamado Road to 2002. Passou no Cartoon, passou exatamente. Em todo lugar. Provavelmente, isso. Se você viu esse, que é a versão do Ruega, Brancos. Sim. É Catalunha, não é? Eu acho, Barcelona. Eu cheguei a ver os dois. Tem umas pequenas diferenças. Por exemplo, Tsubasa, quando ele vai jogar no Brasil, ele joga pra um time chamado Brancos, que na verdade é o São Paulo que ele joga. Que é o São Paulo. E o adversário do time dele é o Domingo, que na verdade é o Flamengo. E lá, quando ele vai pra Europa, ele joga num time chamado Catalunha, que é o Barcelona. E o Kojiro, por exemplo, ele vai jogar num time chamado Piemonte, que na verdade é o Juventus. É Juventus. É. Cara, por que que eles fizeram toda essa... É direitos autorais, direitos autorais, né? Nessa época já começa a entrar a questão do time ser uma marca. Você não pode utilizar o nome do time sem pagar direito. Questão de patrocinador e não sei o que. Eles infelizmente tiveram que fazer aí essas alterações pra não pagar. É uma coisa cara de você brincar. Esse aí é legal porque ele começa tudo do zero. Pelo menos a minha lembrança. Primeiro episódio é aquele do Baza jogando um molequinho. Sim. Usando a cara pra parar o gol. Abraça a perna na trave pra parar o gol, porque o cara tinha medo de tomar bolada, o goleiro então, dele. Ele pega toda a cronologia, né? É, então, esse aqui ele tenta dar um resumão rápido das coisas que já foram no passado, né? A época do Tsubasa na escola, depois tem a época que ele já tá indo pro Brasil, né? Jogar pelo São Paulo, depois tem o foco dele jogando na Europa, que é onde tem o mangá, que é a base dele, o Road to 2002. E sem falar que esse anime foi no hype da Copa do Mundo, né? Lá no Japão, claro, na Coreia, 2002. Cara, eu acho muito divertido, cara. Eu me divirto muito vendo ele até hoje. É animado, é bem feito. As músicas, por exemplo, são ótimas. São muito boas. Qual que é o nome daquela música da abertura? Primeira abertura. Qual? Dragon Screamer? Dragon Screamer. Puta que pariu, velho. Dragon Screamer. Ela é muito boa. Não, cara, mas muito boa. É muito divertido. Óbvio, a gente continua tendo aqueles absurdos. Continua. Você pega a graça os é dois irmãos fazendo acrobacias que eles fazem. Os mesmos esquemas que você via nos animes anteriores, você vê nesse também. Eu tenho quase certeza que é nesse que eu vi. Eu acho que é no Sub-16, que o Akabayashi, ele pula na trave, pula na outra e defende o pênalti. É muito, mano. Chute de bicicleta, voltou com força total. O chute de trivela também. O chute de trivela é demais, cara. Agora, sério, me fala aqui qual que era a necessidade de parar e falar, vou fazer meu chute de trivela. Cara, shonen, né, cara? Shonen, cara, você tem que gritar o nome do golpe. É óbvio. Senão não sai com toda a força, cara. É claro. É só num shonen que você vê os caras conversando tranquilamente durante a partida e o jogo rolando, né? É uma coisa assim. São coisas que acontecem em shonen. Não, beleza. Mas, assim, se você parar pra pensar, eles falam falavam isso. Por exemplo, você pega um outro anime de esporte qualquer, sei lá, Kuroko tem o poder do golpe, sei lá, tipo, o Overflow. Tipo, o Kuroko, ele não para e fala, vou fazer meu Overflow. Você vê os outros comentando, ah, isso é o Overflow. Mas você tem que lembrar, cara, isso aí é baseado em criança. E pra isso, eles usam esses nomes pra você gravar o golpe na sua cabeça. Você acha que se o Goku não tivesse falado 862 vezes Kamehameha na sua cara, você não ia repetir isso até beleza, hoje? Beleza, beleza, cabeça. O que eu tô falando é o seguinte, eles poderiam ter abordado isso daí da forma que eles abordam hoje. Cara, mas ele tá falando de 12 anos atrás, né, cara? Porra. Oh, cara, é que, por exemplo, eles paravam e falavam o nome. Hoje, não. Alguém comenta em cima e fala, ah, entendeu? Mas não é quem tá fazendo aquela ação que vai parar e falar aquilo. Ah, mas tá, isso é uma coisa que foi herdada desde os primeiros anos do mangá, né? Exato. Tem jeito, pô. Infelizmente, tipo, você não consegue é todo mundo assim, ah, o meu é um chute do dragão, outro é um chute do tigre, outro é um chute da águia. E vai, cara, tem um monte de... O chute da águia. Chute era da águia. Lembra do Matsuyama que ele faz esse chute? Chute da águia. Não tinha um cara que chutava a coruja ou uma coisa assim? Isso eu não lembro. Bom, mas aí vocês pensam que acabou aí, ô Capitão Tsubasa? Não acabou não, claro, cara. Que não. Ele vai numa escala grande, eu já falei, ó. Olha só, primeiro já foi na escola, depois Mundial Sub-17, depois Mundial Sub-20. O que que viria pra seguir agora, né? O meu conhecimento de Capitão Tsubasa, ele vai até o anime do Road 2002 que eu vi até o final. Depois disso, eu sei que tem continuação. Sim. Mas, cara, morreu pra mim. Porque agora é mangá, né, que a gente tá falando. Depois só tem o mangá. Seria bem interessante... Road to 2014. É, olha aí. Road to 2014. O Oliver Tsubasa velhinho treinando o novo time. Ia ser louco. Ele e o Ruega. É, se pensar nesse outro aspecto, eu já tenho um jeito de como ele vai voltar ao anime. Mas vou explicar antes aqui, ó. Lançado a partir de 2005, entre 2005 e 2008, tem o Capitão Tsubasa Golden 23. Golden 23, né? Esse aqui é o time entrando no pré-olímpico. Ah, Olimpíada. Isso. Esse aqui... Mas esse aqui não é, então, Olimpíadas. A gente tá falando de pré-olímpico só. Então esse mangá, ele aborda isso. Só que isso aqui tem um time, né, japonês, pra um novo treinador, né, o chamado Kira, né, que era o, na época do Kojiro, quando tava na escola, ele era esse treinador, e ele decidiu montar um time do Japão, só que ele decidiu não chamar os principais caras que estão na Europa, né, não tem o Tsubasa, não tem o Kojiro, mas é o seguinte, ó, ele monta então esse time pra preparatório pra ir pra uma Olimpíada, né, que eles falam que a Olimpíada vai ser em Madrid. Todo esse preparatório, assim, né, em jogos difíceis e tal, só que eles conseguem no final da história. E é isso, vai de 2005 a 2008, acabando nessa parte, em que eles finalmente conseguem se classificar derrotando a Austrália. Jogo difícil. Além disso, a gente teve alguns outros volumes curtinhos também, né? O Kaigai Gekito Incautio. Esse aqui, eu imagino que é o Ruega na Itália, porque sim, o Cautio é o campeonato italiano. Sim, é o Kujiro, né? Que a gente lembra que antes ele tava na Juventus, só que ele não conseguiu se adaptar lá porque ele tinha um desproporção, um desequilíbrio no corpo dele. É. Caraca, demoraram 20 anos pra perceber. Então. Cara, você não é meio grande, não, nas pernas? É, falando em desproporção, vamos abordar uma coisa aqui. O anime, ele corrigiu um mega defeito do mangá, né, cara? É uma coisa chamada proporção. É a síndrome do Cavaleiro Zodíaco, cara. O anime fez milagre e transformou o traço do mangá em algo incrível. Que zona. Nossa. Cara. Então, mas nesse aqui a gente fala assim, como o Kujira tem esse problema e tal, né? O time do Juventus emprestou ele pra um time da Série C, chamado Reggiana. Nossa. E aí mostra ele se adaptando pra esse time Reggiana e tentando voltar um dia a um time da Série A. Caraca, coitado. É. Coitado do Ruega. Que pena. E esse aqui também tem um outro volume curtinho também chamado Kaigai Gekito em La Liga, que na verdade mostra então a parte da Campeonato Espanhol, né? Barcelona e Real Madrid. Sim. E mostra Tsubasa no Barcelona e tentando derrotar o Real Madrid em um super clássico de final. Fora isso, atualmente tem o Capitão Tsubasa Rising Sun, lançado pela Grand Jump desde 2013, que esse daqui é a Olimpíada agora. Ah. A Grand Jump? Qual que é a periodicidade? Ah, né? Essa aqui é mais aleatório. Ela não tem uma periodicidade não certa. Muito boa. Periodicidade Togashi. Quando sair, filha da puta, quando eu quiser. Sei lá, eu posso dizer assim, de grosso modo, tem a Weekly Jump que é semanal, tem a Monthly Jump que é mensal, tem algumas bimensais, semestrais, e essa aqui eu não sei, cara. Deve estar entre semestral e anual, de algum jeito. E esse daqui, sim, o Rising Sun, eles finalmente estão na Olimpíada. E agora sim, tem o Tsubasa na equipe, vai ter também outros jogadores que estavam na Europa e tal, o Shingo tá lá, o Kojiro tá lá, e a gente tá falando dessa Olimpíada que eles falam que é em Madrid. Ah, Madrid. Madrid. Então eu falo assim, se tiver um próximo anime, eu acho que deveria focar nessa parte, né? O de Olimpíadas. É, pega a Olimpíada e depois eles na Copa do Mundo, porra. Sim, um mangá de Copa do Mundo. Se seguir o plano que o Itagaki espera que faça, depois que acabar essa parte de Olimpíadas, vai pra Copa do Mundo, direto, pô. A evolução faz todo sentido, porque ele já foi pra seleção sub-16, né? Sim. Eles já fizeram todo esse meio da seleção sub-16, não sei o quê. Sim, aí depois sub-20, Olimpíadas. Sub-20, Olimpíada, que é o moleque, né? Seria o limite entre o profissional. Sim, abaixo de 23, né? Então. E agora é a Copa do Mundo, né, cara? Quando vai sair? Não sei, mas... Feita no 2018, Brasil. 2018, próxima Copa, se talvez. Se der, né? Quem sabe... Lá vem o Douglas para cobrança, 47, a bola vem alta, segunda trave, olha o Ronaldo! Senhoras e senhores, o fenômeno voltou! Gol do Corinthians! Dando andamento aqui ao cast, então a gente falou bastante aqui do Capitão Tsubasa. Vamos para o próximo anime agora. Vamos falar sobre Hungry Hearts Wild Striker. Sim, criado também pelo mesmo mangaka de Capitão Tsubasa, Yuichi Takahashi. Porra, esse cara só sabe fazer isso, né, velho? Não, é, pensa assim, é um cara que tentou outros gêneros, não deu certo, viu que o futebol dá certo, pô, então vou fazer um também. Futebol, né, mais cara? Um é o que de ele futebol, vai. Fazer, só sei fazer futebol mesmo. É o que eu sei, é o que você dá. Pois é. Parece até jogador de futebol. O Hungry Heart, ele também fez razoável sucesso por aqui, porque ele passou no Animax. A galera que acompanhava o Animax. Exatamente. Distribuído internacionalmente pela Animax. Foi por onde eu peguei também, pela Animax. E eu fui na fé de ser super campeões, tá ligado? Mas é melhor que super campeões até. Não, cara, mas eu acho esse mais pé no chão do que super campeões. Ele é mais sério um pouco do que o super campeões. Não, mas sei lá, então, eu esperava algo no nível super campeões. Eu acho que eu ainda era uma criança babaca, entendeu? Pô, dentro do meu ser. E eu esperava uma coisa, tipo, sobrenatural, com poderes e chutes de trivelas. É por isso que eu falo que ele se mais pé no chão, né? Porque ele não tem nada dessas frescuras. Tem uma bola laranja que ele chuta assim, que ele brilha, mas uma vez ou outra parece isso. De resto, é muito sério. O anime foi transmitido entre 2002 e 2003 com 52 episódios, né? Isso. Feito pelo estúdio Nippon Animation. Sim, sem contar que tem um mangá, né? Pela Weekly Shonen Champion entre 2000 e 2004, com 6 volumes. Ele fala um pouco do Kano Kyosuke, irmão de Seisuke. Uhum. Ele é um grande jogador do Sim, Milan, o irmão dele, né? O grande astro. O irmão dele. Ele já começa falando assim, porque o campeonato mais importante do mundo é o campeonato italiano. Tá errado isso. E quem se destaca lá é o Milan. Falei, cara, quanto tempo faz, né? Faz não, o anime é de 2002, porra. Dá um tempo pra cara, ele. Cara, pô, caraca, velho. Dá um tempo. Tudo bem, vai. Vamos fingir que está ok. Mas aí o que acontece? O irmão do nosso protagonista, ele é tipo, um dos maiores jogadores do Japão. É um dos 20 jovens mais promissores, alguma coisa assim. Isso. E ele meio que dá uma caída com gosto de jogar, né? Ele tem um problema com o futebol, que até onde eu sei, parece que ele era um cara meio selvagem, ele era muito expulso, ele era um cara muito enérgico, muita vontade, e ele acabou meio que minando a carreira dele, porque ele tomava muito cartão vermelho, não sei o quê, e por causa da fama do irmão dele, todo mundo cobrava muito dele, pô, você é irmão do cara, você joga bola também, você tem que ser bom, não sei o quê, e ele acabou meio que ficando com raiva disso, falando, cara, eu quero esquecer o futebol e não quero mais, entendeu? Não quero mais saber disso. Aí entra a minha birra com essa porra. Por quê? Por quê, cara? Porque, cara, ele volta a gostar de futebol por causa de uma garota. Não é bem assim. Por causa de romance. Você realmente não consegue ver a parada do jeito. Ele nem começa dando romance dele com a menina. Não tem nada. A menina vai chantagear o cara pra ele ser técnico do time feminino. E lá ele acaba meio que voltando o gosto. Ele lembra do irmão dele quando o irmão dele ensinou ele a jogar bola, não sei o quê. Tem um molequinho lá de óculos que briga junto com ele da gangue dos caras. E aí ele fala, não, cara, eu vou voltar. E aí ele encontra lá outros dois jogadores problemáticos. O brasileiro, o senhor Rodrigo. Olha aí, o Rods. Internacional. Porra, Rods. E o Jefferson, o goleiro. É, o Sakai. Ele é o quê? Ele é alemão? Ele é sueco. Sueco, caraca. Aham. Uh-huh. Metade sueco, metade japonês. Meu amigo. E aí eles começam a jogar nesse time da escola, que é um time todo laranja, pra combinar com a do protagonista. Ah, sim, é verdade. Eu não vi tudo. Eu, infelizmente, vi mais pra essa gravação. Eu tinha visto alguns episódios quebrados na época da Animax. É, eu vi mais episódios quebrados. Mas, cara, eu gostei muito, cara. Eu gostava muito do Hungry Heart. Eu vi inteiro pra essa gravação. Olha eu gostei, aí, cara. E aí? Caramba. Não, ele é bom. É um puto anime legal, mas... anime porque não era igual ao Super Campeões. É, eu posso te falar assim que ele é mais tipo um primo pobre, só que mais humilde do Super Campeões, né? Só que assim, ele não é tão popular quanto o Super Campeões, primeiro ponto. Outra coisa, é, ele é curtinho também, ele tem 6 volumes, né? Porra. É, então, isso. Se ele tivesse sido popular, ele tava... Então. É, que o cara, o carro-chefe dele é Super Campeões, né, cara? É, ele tinha que falar assim, não vou ficar... Não, e assim, a série ela é um pouco menos megalomaníaca do que, por exemplo, Super Campeões, que você já vê o cara, você tá esperando o Arnold Tsubasa ser o melhor do mundo. Esse maluco, você sabe que ele não vai vai ser o melhor do mundo, entendeu? Não é essa a parada. É um pouco mais realista, digamos. Tudo bem, ele tem assim. Um chute com poder laranja lá. Tudo do cara é laranja. Ele chuta a menina vê laranja. Mas, ainda assim, é bem razoável. Quando ele começa a jogar, logo no segundo, terceiro episódio, não me lembro agora, o técnico do time vê que ele, por exemplo, tá sem estamina. Ele é um cara que tá parado há muito tempo, ele não tem o fôlego. Ele consegue correr, ele consegue chutar, mas ele não consegue aguentar uma partida inteira. Ele se cansa fácil. Então ele precisa de preparo físico, entendeu? Porque ele tá parado há muito tempo. Isso é bem legal. Sim. Ele traz essas questões que são bem interessantes. Você vê que não tem superpoderes, você vê que a equipe é limitada, tem adversários que não são impossíveis de serem derrotados, mas que exigem um grande esforço e tal, né? E tem alguns outros detalhes também, cara. O mais curioso, ele é um anime patrocinado pela Puma, né? Puma, foi exatamente. Total planejado pela Puma. Tanto que você vê nos banners lá, a bola também de futebol, a camisa do time lá, tá a marca da Puma, assim. Só que eu acho bizarro, cara, porque o time em destaque lá do irmão do cara é o Milan. E quem é o patrocinador do Milan? Adidas, a grande rival da Puma. Então é o seguinte, cara, que zona, cara. Se você for pensar nessa época, imaginando que o grande time era o Milan, então o Milan era o carro-chefe em questão de futebol da Adidas. Então, nada melhor do que contra a Puma você colocar a Adidas do que colocar o Milan como o grande adversário, entre aspas, porque ele queria chegar no irmão dele, essa parada toda, né? Pode ser, é o que almeja. É, né? Apesar que você dá também mais patrocínio pro Milan por causa disso, que é um destaque então, mais disso. Pô, valeu Puma, valeu por fazer isso pra gente. Obrigado, hein? Valeu. Tá precisando amigo, meu irmão, hein? Chicão tenta o passe ali pelo meio, Paulinho divide, boa, a bola sobrou pro Paulinho, trouxe pro pé esquerdo, rolou, olha o Danilo chegando, fez um corte, a batida, tirou o zagueiro, toque Guerreiro, gol do Corinthians! Próximo anime aqui que a gente vai falar, Inazuma Eleven. Criado por Tenya Iyabuno, é um mangá, inicialmente, né, que era publicado na Korokoro Comic entre 2008 e 2011, com 10 volumes. Posteriormente, ele virou um anime, foi transmitido entre 2007 e 2011, com um total de 127 episódios. E eu tenho que falar uma coisa, eu não assistia isso daí porque eu achava muito infantil. Ah, cara, é muito divertido. Calma, deixa eu falar. Eu achava muito infantil quando lançou. Aí, o que acontece? De uns tempos pra cá, eu comecei a assistir um anime chamado Majin Bon. De tempo pra cá, o mundo ficou sem coisa pra fazer. Aí ele tá assistindo qualquer merda que para na frente dele. Qualquer coisa, o cara tá assistindo. Majin Bone, que é dessa temporada coisa. Ainda, pô. Não, mas então, Majin Bone é dessa temporada. E ele é totalmente focado pra criança também. E eu falei, cara, eu tenho que assistir esse anime com os olhos de uma criança. O Seiji tava conversando com ele esses dias pra poder gravar esse cast. Falei pra ele que nunca assisti Inazuma Eleven e tal. E, cara, eu fui assistir. Eu assisti, eu acho, quase inteiro, velho. Eu não assisti ele inteiro porque não deu tempo. São 127 episódios, cara. A primeira temporada. Eu realmente gostei. Anime de criança não cobra o que você não tem que cobrar. Isso é um ponto bem interessante, assim. Às vezes a gente critica algumas obras porque elas realmente não são obras boas, são obras infantis. Existe uma grande diferença entre a obra que quer te trazer algo sério, mas acaba ficando infantil porque o cara não sabe trabalhar, da obra que é feita para criança. Cara, tudo ali é escrito e produzido para o público infantil. Pô, total, cara. O Inazuma Eleven, ele ganhou o prêmio da Kodansha, se não me engano, de melhor mangá infantil. Pra criança, ele não tenta vender pra adulto. Então não adianta você querer cobrar dele e falar, pô, mas como assim? Não faz sentido? Que informação é essa? Cadê a estratégia? Não tá fazendo sentido isso aqui? Mas e o tempo? Você tem que abstrair e entender o que ele tá querendo te passar. O Inazuma Eleven, o Super 11, né? Eu peguei um anime e assisti aqui no Brasil, pela Rede TV. Ele como Super 11, cara, eu me diverti muito, cara. Porque eu fui aberto, assim. Falei, ah, cara, vou assistir. E a hora que você não cobra, obviamente, coisas absurdas como, ah, eu quero estratégia, eu quero um lateral direito que cruza, que volta, não sei o quê. Você se diverte demais, cara, porque ele é muito bem escrito pra criança. A animação dele é muito legal. Ele sabe usar as coisas que criança acha muito maneiro, que são os poderes. Exato. É muito legal, cara. A partida é emocionante, realmente, viradas e coisas difíceis. Muito legal, cara. Uma coisa que você também tem que se desprender, que foi o que mais demorou pra eu me desprender quando eu comecei a assistir. A noção que o personagem, ele pode estar em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Não, é... começou o ataque, ele tava lá na zaga, deu dois passos, ele já tá lá na frente, tá ligado? Você não tem que, você não tem que se perguntar esse tipo de coisa. É igual Dragon Ball, cara, você não tem que se perguntar muita coisa de Dragon Ball. Você tem que assistir e achar maneiro. Exato, exatamente. Eu demorei um pouco pra me desprender disso, mas depois que eu me desprendi, cara, eu falei, puta, cara, é da hora, é legal, é engraçado. Um dos primeiros episódios que eu vi, é assim, eles estavam no dilema que eles estavam fracos com relação ao outro time. Aí tem o cara que ele tem o furacão de fogo, e o outro que tem, acho que é o dragão alguma coisa. O Dragon Crash e o outro é o Fire Tornado. Aí eles decidem que a parada é juntar os dois poderes, cara, e eles fazem tipo o dragão de fogo. É o Dragon Tornado. Muito, muito maneiro, velho, muito cara. Maneiro. E eles treinando juntos, entendeu? Aí tem um moleque de gelo, que é dupla personalidade, ele fica psicopata quando ele tá jogando. Vale lembrar que no Zoom Eleven é lançado no Brasil. Chegou pela editora JBC. Sim. Eu dei uma folheada e eu gostei da qualidade, não, tá? E assim, bacana. Eu acho que a JBC, ela acertou realmente, que é, fez o quê? Trouxe esse mangá num formato pra criança. Então ele tá num formato mais ou menos como é, por exemplo, Turma da Mônica. Sim. Aquela capa mole, grampeado, não sei o quê. E é um preço acessível, acho que é R$4,50, um negócio assim, cada edição. Cara, é exatamente o que você tem que fazer, entendeu? Esse mangá você tem que vender pra criança, vender a maior quantidade pra criançada voltar a ler, entendeu? E eu acho que a JBC acertou muito bem, primeiro no título, porque é um título que até onde eu sei agradou bem, a criançada gosta desse tipo de mangá, desse tipo de anime, com preço legal. Gostei muito da iniciativa do JBC de ter trazido. Eu acho que não precisa nem contar muito da história, né? Que o protagonista é um goleiro, cara. Que maneiro. O goleiro tem uma grande defesa, assim, o God Hand, cara. Eu acho maneiro aquela defesa dele. Em português é mão demoníaca. Mão demoníaca? Porra, mão de Deus pra mão demoníaca? É mão de Deus pra mão demoníaca. Cara, que aqui no Brasil é mão demoníaca! Aí sai. Pô, muito maneiro. Mas é mão de Deus. Então, mas como o Mug falou, cara, o melhor disso aqui são as técnicas assassinas de cada um. Cara, demais, que velho, legal. Nossa. E assim, eu faço analogia. Você pensa assim, é tipo um daqueles jogos de luta que você executa um super ataque especial, cara, e vem a animação do ataque especial. O plot mais ou menos do anime é o seguinte: esse goleiro, que é o Endo, ele é neto de um grande goleiro e que ele era conhecido porque ele formou a melhor equipe da escola. É, escola Raymond. E aí o objetivo dele é, tipo, reformar essa equipe. Aí é maneiro que eles começam numa escalada, tipo, com times pequenos. E é legal que eles têm aquela parada do inimigo que vira amigo. Então, tipo, ele joga com uma equipe X. Aí, isso é legal. O cara tem um capitão, que é um cara fudido, sei lá, é o zagueiro fudido. Aí eles ganham da equipe do cara, o cara se transfere pra escola deles e integra a equipe. Só que vai crescendo, começa a lutar contra deuses alienígenas. Você fala, caralho, tem tipo Zeus que entra na equipe deles. É muito maneiro, cara. Bola partindo aqui, vamos começar o segundo tempo com Arya no Kishi. Pega a vela, copo d'água, vamos lá, galera. A mesa branca, por favor. Vamos lá. Não. Eu vou defender um pouco disso também, aqui também, vou tentar. Primeiro, criado por Hiroaki Igano e Kaya Tsukiyama, inicialmente é um mangá publicado pela Weekly Shonen Magazine, criado em 2006 e lançado até hoje. E ele contém mais de 40 volumes. Então já digo logo, se o negócio tá desde 2006 aí e tá sendo lançado até hoje, bom tem que ser. Pô, One Piece tá aí desde muito tempo e não é tudo isso não, cara. Olha aí, caralho. Olha aí, não. Isso é mais uma prova do que eu estou falando. E ele teve um anime transmitido em 2012, né, com 37 episódios, feito pelo estúdio Shin-En Animation. Cara, pra mim, eu tenho um lugarzinho muito querido de Arya no Kishi no meu coração. Se for pra falar dos que eu mais gostei de anime de futebol, é Arya no Kishi. Ele te envolve muito, cara. Anime de futebol que eu mais vi, carga dramática. O estúdio, que é o Shin-En, ele é o estúdio responsável pelo Doraemon, Shin-Chan e o mais recente, o Tonari no Sekikun. Porra, Tonari no Sekikun. Oh. Porra, foda pra caralho. Ele não tem muitas coisas. Mas as poucas coisas que ele tem mas é boa. Mas ele tem algumas boas. Coisas legais, interessantes. São coisas respeitáveis. Arya no Kishi, vamos contar um pouco da história dele. O foco se passa em torno de Kakeru Aizawa. Kakeru! Que ele é irmão de Suguru Aizawa. E o Suguru, ele é foda. Ele é tipo um cara, tipo, joga extremamente bem. Ele jogava pela seleção sub-15. Até joga contra o Brasil. Joga contra o Brasil no primeiro episódio e empata em 1-1. Cara, ele é um prodígio, o Suguru. E o Kakeru, ele sempre viu, assim, estou andando nas sombras do meu irmão. Eu jogar futebol é a mesma coisa que eu jogar futebol nas sombras do meu irmão. Todo mundo pede muito de mim e por aí vai. Primeiro, no terceiro episódio, ele coloca uma carga dramática extremamente foda. Os dois irmãos se envolvem num acidente foda. Um morre e o outro fica com o coração perfurado por um cano. Uhum. Morte cerebral, né? O irmão mais velho. É, o irmão mais velho morre de morte cerebral, o Suguru. E o Kakeru, ele tem que ter um coração pra colocar no corpo dele porque foi perfurado. Aí eles pegam o coração do Suguru e colocam nele. Exatamente. Né? Claro, esse é um processo bem complicado. Você mostra ali a família dele pensando, vê, né? Vê que é uma cirurgia. Vê que depois tem todo um processo. Depois tem mais um episódio que é só passando o tempo, falando que ele teve que se repousar e tal, tudo mais, né? Uhum. E aí o que acontece? O Kakeru, ele acaba voltando pra jogar futebol na nova escola dele, paz e tal. E o diferencial dessa porra é o seguinte, fora a carga dramática que você tem, né, disso daí, é a habilidade que o Kakeru tem por ele estar com o coração do irmão dele. Eu tava gostando muito do Arya no Kishi até a parada espírita. Ali eu fiz... Porque assim, não, sério, se você assiste até ali, cara, é muito maneiro, principalmente porque ele é sério, porque assim, primeiro vai mostrar pra você... Ele é realmente sério, ele é bem sério. Ele é um gênio, o Kakeru, ele tem um problema, ele parou de jogar por causa de uma lesão que ele teve. Por causa de uma lesão na perna. E aí ele era canhoto, ele deixou de usar a perna esquerda, aí ele volta a jogar bola nesse processo, depois do acidente, você vê ele tentando voltar, recuperando a confiança, reaprendendo essa parte técnica, às vezes chutando com a perna esquerda, não sei o que, e de repente baixa o irmão dele e fala, cara, não, por que, cara? Que merda? Porque, cara, a mensagem é maravilhosa, porque assim, o irmão dele era o meio campo mais criativo, e o irmão dele jogava no ataque, ele era o camisa 9, tanto que o Arya no Kishi é o cavaleiro da área. E ele é o atacante, o Kakeru é o atacante. Isso. E aí o irmão sempre falava, não, ó, eu vou passar a bola pra você, né, eu vou passar a bola pra você fazer o gol. E aí quando o irmão dele morre e deixa o coração, o próprio Kakeru fala, pô, esse foi o último passe do meu irmão pra mim, quer dizer, ó, ele deixou o sonho dele, a responsabilidade de voltar a jogar bola, de realizar esse sonho de ser o maior jogador pra mim. Pô, ele deu o último passe, pô, a simbologia tava perfeita até aí, entendeu? Um background legal, uma motivação legal, um personagem que vai crescer, que a gente sabe que ele tá voltando de um processo de lesão, não sei o quê. Aí de repente baixa o espírito, ele começa a jogar e fala, cara, não, cara, para, por quê? Pois é, é isso que mesmo, droga. Cara, de repente ele fica possuído pela personalidade do irmão e faz um puta jogadas, cara, incrível. Você vê que os olhos dele ficam, o olho do irmão, do Suguru, o olho do Kakeru é mó redondinho. Aí quando baixa o Suguru, fica aquele negócio quadrado, tá ligado? Tipo, com retas, e você vê que mudou, não é mais o Kakeru. Eu gosto muito de Arya no Kishi ainda, porque os jogos são bons, a parte tática a gente vai conversar um pouco mais pra frente, que ela é um pouco estranha. Essa parte de espírito, assim, você vê que ele não quer usar. É, ele não exato. Quer usar, ele quer jogar por ele mesmo, ele quer que o Aragi, que seja o que o irmão dele foi pra ele, que seja o meio de campo dele. Porque o irmão deixou isso, né, falou, ó, eu conheço o meio de campo que é até melhor do que eu, não sei o que lá, ele vai poder te ajudar, tal. Ele não quer ser o meio de campo, ele quer ser o atacante. Atacante. Uhum. Então, ele não quer que o espírito do irmão dele possua ele. Então, eu vejo, assim, se tiver uma segunda temporada, eu quero ver o desenrolar disso daí, dele tentando suprir as necessidades que ele tem de ter que baixar o santo nele, entendeu? É uma parada quase Yu-Gi-Oh, cara, que ele tem que usar a versão Yami dele, que é o Yugi do interior, pra ganhar tipo a partida, assim. Cara. É, pô, ele tá perdendo, aí ele fala, me ajuda, aí vem, ele se transforma, Yu-Gi-Oh! Ele vem e vira, tira o coração das cartas. Sabe? Se você for analisar, ele ainda é bem diferente, porque é o seguinte, o Kakeru, quando ele tá jogando, ele não é titular, porque ele não é o melhor cara, ele é reserva, então ele vai nessa escalada de tentar melhorar, ele faz um gol aqui, acaba fazendo um gol na virada, perde um gol, aí ele enfrenta o cara que causou a lesão nele anos atrás, cara, é tudo muito maneiro. E tem o drible da vaca. Pô, drible da vaca. Só que tem essa parada do espiritismo, que por mais que eles expliquem pra você toda a questão, olha, já foi dado relatos de pessoas que recebem outro coração, sentem a presença da pessoa antiga, não sei o que, tem a mulher malvada lá. Sentem a presença e ser possuído. É, então, são duas coisas bem diferentes, né? Mas enfim. Assim, eu gosto muito, mas nessa parte eu falo, cara, não precisava, eu acho, disso, entendeu? Eu entendo que o Suguru é um cara muito maneiro e a gente queria ver mais dele, entendeu? Eu entendo isso. Eu entendo que esse aqui é um recurso narrativo que o mangaka fez, né? Tem ainda a ligação do irmão, né? Que ele tá muito ligado ao irmão que morreu, assim. E a partir do momento que ele não precisa mais depender do irmão, né? Nesses momentos, ele vai evoluir como pessoa. Sim, é legal porque ele também não cresce do nada. Ele faz um treino mágico. Não, exatamente. E fica fudido. Não, ele perde gol. Ele erra, ele é substituído. Os outros caras do time jogam muito bem, são carismáticos. Eu já até comentei com vocês, vou ter o goleiro. Pô, tem uma troca de goleiro que é muito legal. Você ter o volante. Tem a menina que, é o capitão, que joga bem pra caramba, velho. Nossa. Que tem a carreira dela em paralelo. Ela querendo voltar a jogar. Tem os jogos dela. O anime, ele é bem legal. Eu acho que a construção dele é legal. A dinâmica dele é legal também. Sim. Muito bacana. Eu acho o seguinte, ó, pra quem gosta de anime qualquer assim, você vai assistir, você pode gostar. Agora, se você é um pouco mais chato no futebol, você vai notar umas coisas que te incomodam um pouquinho também. É complicado. Eu olhei a primeira vez que eu falei, cara, sério mesmo? Eu acho muito estranho, porque a formação que o time joga, ele usa um 2-5-3. O 3-5-2, eu já ouvi utilizar com uma frequência maior. Agora, 2-5-3. Não, imagina que é um 2-5-3. São dois caras lá atrás, só ali atrás, cinco caras no meio, né? E mais três atacantes. E três atacantes. Uma defesa bem exposta. Eles justificam esse esquema 2-5-3 porque eles falam que é uma armadilha pro adversário, né? Porque os três volantes, eles voltam muito rapidamente pra recompor a defesa. Então o cara, ele fica preso nesse emaranhado de 2 e 3 ali no meio da defesa. E aí ele acaba perdendo a bola. Ok, eles até têm uma parte estratégica interessante. Eles se preocupam em dizer pra gente o que eles estão tentando fazer estrategicamente. Por que que ele colocou esse cara? Por que que ele trocou? Tudo bem, eu sei, é, sempre coisa fala... coisa que geralmente não acontece tanto nos outros esportes que a gente já falou. O Hungry Heart não se preocupa tanto com isso. Não. É. Super 11, muito menos. Não. Esquece. Esquece isso. Esse, até o Sage brinca que ele tem sempre a substituição que ele sempre faz, que ele pega o lateral direito, passa pra esquerda, e aí substitui o lateral direito pelo cara que corre na lateral, vai, cruza e volta. Ele só sabe fazer isso. Eu gosto até de Arena Kishi, apesar desses pequenos problemas. Eu sou muito chato em futebol em alguns momentos, então eu fico com o pé atrás de Arena Kishi. Mas ele pra animação, eu acho que pode ser visto. Tranquilo, vai. Sim, sim. É um bom entretenimento. Acho que a gente já falou quase todos os principais aqui, mas tem o que a gente indica como ser o melhor anime de futebol. É o que mais me agrada, né, verdade, né? Não sei se eu posso dizer o melhor, melhor. Eu é o que gosto, mais me agrada, é o que pra mim mais me agrada. Se alguém me pedir pra indicar um anime de esporte de futebol, eu vou indicar esse, e depois Arena Kishi. Mas enfim, Giant Killing, né, cara? Uma das melhores openings, cara. Porra, Gaita de Fole, cara, que maneiro. Giant Killing, onde o personagem principal é o técnico, cara. Ele é o primo do Kaid, já viu o tamanho do nariz? Todo mundo é narigudo, velho, caraca. Que coisa. O Giant Killing, ele é também baseado em um mangá, que foi publicado na Weekly Morning em 2007, é lançado até hoje e tem mais de 31 volumes. A gente teve um anime de 26 episódios, que saiu em 2010, feito pelo Estúdio Jin. O Giant Killing conta mais ou menos assim, é um time do Japão, que ele é um time que já foi de primeira divisão, mas o time tá muito mal há muito tempo. E aí eles contratam um técnico, que é japonês, mas que ele fez sucesso na Inglaterra, quando ele treinou um time da terceira ou quarta divisão do campeonato inglês, não lembro agora, e ele conseguiu ganhar de um time da segunda divisão na FA Cup, que é uma Copa da Inglaterra que abrange quase todas as divisões, ou todas as divisões, e ele quase empatou com o time da primeira divisão, né, que é da Premier League, que eles falam. Sim. E ele ficou muito famoso pela expressão que eles conhecem, que é o Giant Killing, seria matar o gigante, uma coisa meio Davi Golias, que é um time pequeno que desbanca um time grande, assim, jogando bem, na raça, no coração, e isso acontece muito. Quem acompanha futebol, principalmente o futebol inglês, na minha opinião, o campeonato de futebol mais disputado do mundo, você vê, cara, às vezes você pega um time pequeno, um time que ele é bem limitado e do nada ele faz 1-0, segura e vence o jogo de um time grande, entendeu? E aí descobre-se que esse treinador, ele é um ex-jogador desse clube que fez muito sucesso, mas ele passa por esse processo de ser comprado por um grande time europeu, então ele deixa o time pra trás, os torcedores são ressentidos até hoje com isso, entendeu? Cara, esse começo, acho que os dois, três primeiros episódios do Giant Killing, ele é uma aula sobre os conceitos do futebol que não são abordados pelos outros animes, que é a questão do técnico, a questão do torcedor, toda a parte de presidente, vice-presidente, contratação dos países de fora, tudo isso, cara, que você nunca tinha visto, ou visto muito pouco em outros animes, você vê nesse, cara. E eu acho isso muito legal mesmo. Cara, esse Giant Killing, eu sei que eu já tinha me conquistado já na sinopse, antes de lançar o anime, né? Porque a ideia é a seguinte, o que ele falava na sinopse, fala de um cara, né, que ele é um treinador de um time fraquinho, e ele tem que fazer ganhar várias partidas, né? Então é o seguinte, você pensa nessa proposta, qual é o jeito de um time tecnicamente limitado, com jogadores limitados e tal, né, que você não tem craque, você não tem um cara que desbanca sozinho e tal. Nunca é um jeito de fazer esse time ganhar. Na base da estratégia. É sempre na base da estratégia. Então é isso que me despertou, assim. Qual as estratégias que ele vai usar agora pra poder ganhar cada jogo, né? Cada partida. E é o seguinte, é muito pé no chão. Esse sim é o mais pé no chão de todos. Ele mostra assim, olha, tem essa brecha e tal. Vamos criar essa brecha pra que nesse momento específico a gente ataque e a gente tente fazer um gol. Ou a gente segure a defesa no primeiro tempo. Isso aqui vai afetar os jogadores e isso aqui vai afetar o adversário e a gente vai conseguir ganhar, né? Como time limitadíssimo que ele tem, né? Então, assim, não um time de campeões, nem nada disso. E eu acho maneiro, né, essa ideia do Giant Killing. Isso é muito legal, essa questão da estratégia. Porque, assim, até agora, dá pra dizer, assim, todos esses times, eles tinham jogadores com a propensão de ser os melhores do Japão e não sei o que lá. Toda essa coisa de meio megalomania. Nesse não, cara. O melhor jogador do time é um cara que ele já tá velho. Ele devia estar na fase dos seus 30 e poucos anos. É, por aí. Já pro fim da sua carreira, já não jogando tão bem. Com isso, você tem os jogadores que acabaram de subir pro profissional. Você não tem nenhum craque, um cara que você fala, não, esse cara vai chegar na seleção japonesa e ser talvez o melhor do mundo, não sei o que, como tem nos outros animes. Então o cara tem que se virar com isso aí, entendeu? Os primeiros episódios tem um treinamento que ele faz, que é muito maneiro, que ele separa os times, ele chama os mais rápidos e com maior resistência, que são os mais novos, pra tentar desbancar o time titular, que é o time mais velho, pra ele mostrar, olha só, não é só o jogador mais experiente, talvez aquele que tenha melhor preparo. Às vezes, o cara ser mais rápido, o cara aguentar mais tempo em campo é mais importante do que o cara habilidoso. A resistência, é muito, né? Muito legal. Ele leva tudo. Ele me lembra até jogos de futebol, que você tem o olhar como o cara que tá gerenciando a equipe no jogo de futebol também, né? Então, ele lembra bastante isso, né? Não, ele te mostra, ó, eu vou fazer isso porque vai acontecer isso naquele jogador, por isso eu tô fazendo essa coisa meio maluca, mas que na verdade é coerente com o que eu quero fazer lá no futuro, né? Então, uma interessante, por exemplo, tem um jogo lá contra o time japonês que tem 3 brasileiros, só pra você ver. Tem um cara lá chamado Pepe, outro chamado Carlos e outro chamado Zé Alberto. Aí ele mostra qual estratégia dele vai conseguir derrotar aquele time. Ele anulou o meia, vai anular o atacante e vai deixar o Carlos lá, que é o meia lá, o cara na defesa, que ele não sobe. E assim, quando ele sobe, ele abre um buraco lá atrás e eu vou explorar nesse momento. Então é o seguinte, eu vou segurar o máximo de defesa que eu puder até obrigar a esse cara da defesa subir, porque ele vai ter que subir um momento. E quando ele subir esse momento, eu vou atacar ele nesse ponto, né? Ele mostrando aquele apelido que ele ganha, o Giant Killing, né, cara? Pô, matador de gigantes. É sensacional esse cara. É muito legal, cara. Ele tem toda a questão realmente de ser focado no treinador, né, cara? Uhum. Os jogadores, eles são carismáticos também. Mas a questão do cara ser o técnico, né, cara? Isso é muito legal. Eu acho que é uma virada muito interessante. Um ex-jogador que já foi um potencial grande, um jogador que foi pra Europa jogar num time quando foi contratado, deixou pra trás. Eu gosto muito da questão dos adeptos, né, que são os torcedores. São os caras que são parte do clube, eles pagam, tem a carteirinha, vão em todos os jogos, os caras voltam a assistir, voltam a acreditar no time, o time pequeno. Você vê aquela movimentação no primeiro episódio, eu acho que tem a movimentação na Inglaterra, ele tá vendo aquela coisa de toda a torcida carregando o técnico pelas ruas. Cara, isso é muito legal, é realmente o clima do futebol, entendeu? O clima que a gente tá acostumado a ver. É o fanatismo, é o amor, você vê o cara que realmente gosta daquilo e ele se esforça pra tentar levar aquela equipe e fazer o melhor possível. Muito legal, cara. Giant Killing dá uma aula nesse quesito. A gente recomenda fortemente. Eu acho que também porque esse público seinen, né, ele não precisa botar aquelas frescuras de shonen, então, de habilidades especiais, golpes e tal, ou protagonista motivacional que vai subir com os amigos e tal, né, essas coisinhas. Poder da amizade é o máximo possível. Eu acho bem maneiro. Não precisa ter essas frescuras que às vezes me irritam. Mas que eu sei que tem que ter, né, pra ganhar público e tal. Não, é realmente, vale muito a pena aí se você não gosta. Você fala, pô, não gosto de Super Campeões, não gosto de Super 11, eu acho que é muito viajado, muito fora da realidade, poder mágico. Cara, assiste Giant Killing, entendeu? Você vai senta um pouquinho e assiste, cara, vale a pena. Pra quem gosta de futebol, principalmente, né, gosta dessa parte técnica, essa parte de torcida, essa parte realmente da estratégia, a parte técnica, muito legal, vale a pena. Bom, só pra gente continuar assim, animes de futebol tem mais um monte, né? A gente só destacou esses 5 principais, não, porque eu acho que são os mais relevantes e tal, né? Ainda mais se você considerar essa década ou década passada, né? Mas assim, tem que relembrar que tem muitos outros pequenininhos, né? Que a gente mal viu, ouviu pouco, relembrado, né? Que anime de futebol tem um monte, olha só. Tem esse Ginga Kickoff, assim, que eu não gostei dele, eu achei meio infantil. Tem o Whistle, tem o Walk Densetsu no Chute, só pra relembrar. Tem esse Akakichi no Eleven, que é um anime da década de 70, mangá e anime. Tem o Gambare Kickers, Moedo Top Strike. Esse é um dos poucos, assim, pra lembrar. Deve ter mais um monte ainda, né? Mas eu acho que pra esse podcast é bom só falar desses principais citar, né? Giant Killing, Naizuma Eleven, Ariano Kishi, o Hungry Hearts e o Capitão Tsubasa. E se você viu algum outro que você gosta, que a gente não falou, ou tá nessa lista desses outros que a gente falou, comenta com a gente se você gosta, se vale a pena, se não vale a pena. Que a gente é muito fã de anime de esporte. Demais, demais. Eu adoro anime de esporte. Se vocês falarem aí, a gente assiste sim. Bem, então acho que pra encerrar esse cast, a gente pode citar aqui cenas de animes de futebol que a gente mais gostou. Eu acho das cenas que eu achei mais foda. Eu acredito que seja no Super Campeões 2002. Eu não tenho certeza ainda se foi ou se eu acabei pegando o episódio do antigo. Mas é o episódio do Campeonato Sub-16, quando o Tsubasa e o Ruega, eles têm que jogar juntos pela primeira vez. E, cara, você fala, caralho, eles são, tipo, muito foda separados e agora eles vão, tipo, jogar juntos e eles se completam e vai ser foda pra caralho. Porque, cara, eu nunca tinha pensado nisso como moleque dos dois jogarem juntos, entendeu? Uhum. Cara, eu falei, caraca, é tipo, sei lá, Goku e Vegeta lutando juntos, entendeu? É a mesma proporção pra mim, porque o cara era o vilão, ele era maneiro, usava a manguinha pra cima e ele virava pro Tsubasa e falava, cara, a gente vai ser foda junto. E eles jogam, puta, é muito maneiro. Eu lembro que eu gostei muito de quando eu vi esse episódio. Tem umas que eu gosto bastante do Hungry Hearts World Strike, esse com como eu falei, tem um anime que é o mais pé no chão. Acho que é porque eu ainda gosto muito dessa música de opening. E é o seguinte, quando toca essa música no anime, lá dentro é algum momento emocionante que vai acontecer. O cara vai fazer um gol no último minuto, o time tá perdendo, tá se ferrando. Então, eu acho tantos momentos desse aqui, né? Tem, por exemplo, um momento de quando o time, ele tem que bater um outro lá, que é um mega favorito e tal. E tem um cara lá que ele é mega cerebral, né? Ele joga com as estatísticas e o outro protagonista tem nada a ver com estatística. Vai na emoção mesmo, vai ganhar, vai chutar, né? E o cara, ele ficou desesperado assim, porra, como esse cara tá detonando minhas estatísticas, tem nada a ver, tô ferrado. E ele falou assim, não, pega esse cara agora, pega esse cara de qualquer jeito. Então ele perdeu a parte racional total e ficou desesperado. E o outro foi lá e meteu mais gols ainda, pô. Tem um monte de cenas sensacionais nesse anime, eu recomendo pra ver ele, cara. Eu acho que eu vou mandar um que eu tô mais na vibe aí, porque eu assisti recentemente, paz e tal, que é Inazuma Eleven. Ah, sim. Aí sim. Inazuma Eleven, pra começo de conversa, tem milhões de chutes fodas e poderes e por aí vai. Eu vou aconselhar, se vocês puderem, assistem em português, cara. É muito divertido. Aquele gordinho, ele fala, ô muro! Puta, muito maneiro, velho. Muito maneiro. Eu vou citar aqui uma cena que eu acho muito foda, que é os três indo pra atacar e eles fazem um chute triplo na bola ao mesmo tempo, fazendo um triângulo, tá ligado? Entre eles. Aí, tipo, eu tô ligado. O trovão, fica uma bola trovão e aura roxa, tá ligado? Tá lá os dois zaga e o goleiro. Aí, tipo, eles invocam os muros. É, daí destrói o muro. Aí destrói o muro. Aí ele, mão demoníaca! Aí vai aquela mão dele e fica segurando. Cara, muito maneiro. Nossa, muito maneiro. Porque eles ainda têm a capacidade que eles evoluem as habilidades. Você fala, cara, eu quero ver o próximo nível dessa porra, velho. Pra onde que ele vai evoluir? Cara, o que que ele vai fazer agora, entendeu? Pra encerrar, vamos falar aqui um pouquinho sobre o que que a gente acha sobre animes de futebol, se você deve ou não deve assistir. São as nossas considerações finais, as nossas opiniões sinceras sobre o que a gente acha de animes de futebol, o que que vocês acham. Eu já adiantando, eu sou um pouquinho fanático por anime de esporte em geral. Eu assisto, tipo, muito anime de esporte. Anime de futebol, pra mim, sempre é bom. Quase todos os animes de futebol vai ter um brasileiro. E é engraçado isso, porque quando você vê brasileiro, você vê o estereótipo brasileiro. Vou dar um exemplo de Majin Bone, que não é de futebol, mas tem um estereótipo brasileiro. É um negão, é o cara do Malabares de Farol. Isso é muito pesado, velho. É muito pesado. E que manja dos Paranauê. Caramba. Não era no Kish, é o Silva. É o Silva. Não é que era o amigo do Caqueiro. É um craque do futebol. Mas como assim o Leonardo Silva é um craque? Quem é esse cara, se fosse no Brasil, né? É um zagueiro ali, pô. E você sempre ri por causa disso. Você fala, porra, é isso que o Japão pensa da gente. É legal por você ver o esporte, pra você ver como que os japoneses pensam que o futebol é e como que você vai se envolver com os personagens num anime de esporte. Eu gosto disso. Eu gosto bastante de animes de futebol e tal, né? Eu também gosto bastante dos animes de esporte. É uma pena que os animes de esporte, eles têm um preconceito absurdo, né? Pro público otaku, né? Que gosta de animes, né? Porra, ele é um pouquinho desvalorizado, mas ele não deveria ser, porque eles são muito legais. Os animes de futebol realmente têm um monte. O mais relevante mesmo é o Capitão Tsubasa, que todo mundo vai falar dele, né? Que todo mundo lembra a importância histórica dele e tal. Mas tem outros que são legais, já falei, né? O Giant Killing, eu acho que eu mais gosto. O Aran no Kishi você pode assistir, apesar que tem aquelas ressalvas, né? Que pra quem é um chato de futebol, vai se incomodar um pouquinho. O Inazuma Eleven é pra criança, então você vai com foco de criança, você vai se divertir pra caramba. Exato. Você se diverte muito, uma porrada. E o Hungry Heart White Strike, eu gosto pra caramba dele também, viu? Eu acho ele bem maneiro, né? Mesmo ele sendo um primo pobre, né? Como eu falei do Capitão Tsubasa, mas ele, assim, ele é bom também, então eu fico com esse sentimento, né? De que anime de esporte, eles merecem ser vistos. O anime de futebol é um gênero que eu gosto também. Então, assim, você gosta de animes de esporte e de futebol, com certeza você vai gostar, né? Dessa lista. Se você gosta de outros esportes, ah, tudo bem, pode assistir também. Eu acho que você vai gostar um pouquinho agora. Se você não gosta de anime de esporte, aí você tem que dar um desconto. Eu acho que vale a tentativa, né? Mas é o seguinte, eles são bem legais. As histórias geralmente são boas, maduras e tal, né? Pode ter aquele negócio de habilidades, poderes especiais, né? Se você gosta disso, pode assistir. Você vai ficar feliz. E eu não vejo nenhum problema, né, de assistir essas coisas. Por mim, eu recomendo. Assista esses animes de esportes, de futebol. Vale a pena. Eu vou seguir mais ou menos na mesma linha que o Mugi e o Seiji falaram, porque eu também eu gosto muito de animes e mangás de esporte, eu gosto do gênero, tudo que ele traz, toda a questão da história realmente dos personagens, da motivação de você crescer, da questão da equipe mesmo, tudo isso eu gosto bastante e claro, tudo isso começou com Super Campeões pra mim, porque o futebol é um esporte que nós como brasileiros a gente tá mais acostumado, quantos aí antes na infância jogaram beisebol, sei lá, 2% dos caras que assistem anime, basquete sabe, vôlei, que agora Yamushi no pedal é ciclismo, sabe, ninguém boxe, entendeu, são esportes que você dificilmente você tem contato, sempre. O futebol, cara, tá no nosso dia a dia. A gente tá falando agora de Copa do Mundo. Copa do Mundo é o maior evento esportivo do mundo e com com certeza no Brasil sempre isso é exaltado. Você não gosta de futebol, mas você para pra assistir a Copa do Mundo. Então, o anime de futebol, ele traz essa característica. Poxa, é um anime sobre uma coisa que eu tô acostumado, que eu já pratiquei, ou já assisti na televisão, ou que a minha família gosta, entendeu? Então, esse apelo é muito forte. Claro, a gente já falou, tem seus problemas por ser anime de esporte, você acaba caindo, às vezes, naquele ciclo do poder da amizade, não sei o quê, ou o cara que é genial, viradas inacreditáveis, um deus ex machina, algumas habilidades. Mas eu acho que, assim, o saldo geral é muito positivo. E aqui a gente citou pra todos os gostos, desde o cara que gosta dos Super Campeões mais clássico, até o cara que quer uma coisa mais realmente focada pro esporte, que é o caso de Giant Killer, ou até um pouco do Hungry Heart, dependendo do seu gênero, ou até um criança mesmo, você quer ver superpoder, você quer ver chute inacreditável, você quer ver o cara sumonando uma mão do nada, sem explicação nenhuma do porquê ele faz isso, você vai assistir o Super 11, entendeu? Eu acho que o futebol tem uma vantagem, que ele, assim, um time de futebol, ele pode tanto se basear no 100% estratégia, como no 100% raça. A gente já viu as duas coisas funcionarem. Então, às vezes, você tem um time todo baseado em estratégia, e de repente, ele precisa pro coração, realmente, pra raça, pro sofrimento, pra tentativa, e correr, chutar de longe, não sei o que, qualquer coisa. Isso é muito legal. O Arano Kishi tinha muito das partidas de você levantar da cadeira e falar, caralho, isso tem que virar, falta 15 minutos, tá um gol atrás, filha da puta, não sei o que. Isso tem muito no futebol, porque os placares não são elásticos, não é como, por exemplo, vôlei, como, por exemplo, o basquete, que tem placares inacreditáveis. O futebol é um jogo com pouco placar, então um gol é uma coisa muito importante, é uma coisa que faz muita diferença. Eu acho que esse sentimento, poucos outros animes conseguem trazer como um anime de futebol, cara. Então, a gente recomenda, além dos Super Campeões, provavelmente a maioria do nosso público já assistiu, vá atrás desses outros que a gente falou, o Hungry Heart, o Super 11, o Giant Killing, Arya no Kish, até os outros, o Jinga no Kickoff é bem razoável, ele tem uma pegada diferente pra quem já assistiu. Então, é basicamente isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa lista, e animes de esporte é o que importa. É o que importa. Oh, yeah. Bem, então é isso, pessoal. Vamos encerrando aqui já no 45 do segundo tempo. E até a semana que vem. Falou. Falou, pessoal. E quando ela rola, o mundo para, só na torcida, sem respirar. E quando ela passa pelo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar, comemorar. Now wave your flag, now wave your flag. Go! Bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Eu sou o Tenchi, estou aqui com... Eu, Seiji. E nós de novo. Que beleza. Hoje a gente está aqui no nosso querido Caixa de Entrada 90, né? O pessoal que só escuta a gente pelo feed e quer dar uma passadinha no nosso site, você pode ir lá no www.projetoxpodcast.com.br. Quem quer mandar o seu e-mail, sua cartinha eletrônica, manda para onde, Seiji? Manda para contato@projetoxpodcast.com.br. E quem quiser dar uma visitada a gente no Zuckerberg, você pode ir no facebook.com/projetoxpodcast. E quem quiser dar uma viajada com a gente no Passarinho Azul, twitter@projetoxpodcast. É isso aí, então dá uma checada lá, manda seu e-mail, manda tweet, essas coisas todas aí dessa nova geração. Tô brincando. E hoje a gente teve um feedback bom, né? A gente teve um feedback regular. Interessante, né? O tema o pessoal curtiu, né? É, o pessoal gostou bastante do tema. Eu não sou tão fã de Chaves assim, não. Eu gosto bastante, ele me entretou bastante quando era mais novo, mas hoje em dia eu não gosto tanto, não. Entendo. O nosso primeiro e-mail é o do Daniel Cristóvão Cristófonos. É complicado, eu e cabeça a gente teve um problema no caixa de entrada. Ô, louco, hein? É, Daniel Cristóvão Fernandes Júnior, ele... não tenho nada a comentar sobre o cast. Nunca gostei de Chaves e até hoje não entendo esse sucesso todo. Provavelmente uma espécie de síndrome de Estocolmo. A série passou tanto, mas tanto, que as pessoas adquiriram um carinho inexplicável pela série. Quanto às dicas, acho que será um cast sobre Capitão Tsubasa ou Super Campeões. Falou, forte abraço e até a próxima. Que coisa. Então, né? É, ele chegou perto, né? Acho que vale meio ponto, pô. porque já que realmente é sobre animes de futebol, né? Ah, sim. E essa explicação dele do Chaves, cara, eu não sei a explicação correta pra pessoas gostarem tanto, assim. Eu gosto pra caramba. É, tipo, eu gosto regularmente. Não, eu acho que é na base da insistência. Você vai e vai e vai. Tem até um e-mail interessante que a gente vai ler, que ele tenta até explicar pra gente porque faz mais sucesso no Brasil do que no México. É, sim. Não, eu adoro o Chaves, cara, mas ele é um mistério ainda. É, não se explica porque é exatamente isso. E para o nosso próximo e-mail... O próximo e-mail é do Mega Mendigo. Mendigo. Tem que criar uma vinheta pra ele, cara. Bom, fala galera X. Não tenho nem palavras para expressar como eu gostei desse episódio. Assim como vocês e diversas outras pessoas, cresci assistindo Chaves e Chapolin. Assisto até hoje. E posso dizer que eles moldaram parte do meu caráter. A parte boa, pelo menos. O que acho mais surpreendente no Chaves é a capacidade de escutar as mesmas piadas. E ainda assim dar risadas delas. Isso é pra mostrar que Zorra Total é uma merda mesmo. Pois a parada que a torna ruim não é a previsibilidade. E sim a falta de essência do humorístico. No início tinha conteúdo. Bom, pra finalizar, gostaria de falar uma frase dita pelo Seu Madruga. Que recebeu elogios até da Dona Florinda. E me deixa emocionado toda vez que eu vejo o episódio. As pessoas boas devem amar seus inimigos. Claro que não. As pessoas boas devem esmagar os seus inimigos. Só pra ficar a dica. Não, devem amar e depois esmagar seus inimigos. Olha só. É tipo isso, né? Não, eu te amo. Seu bacana, não é porque eu gosto de você, não. É tipo isso. É, muito obrigado, Mega Mendigo. E o nosso próximo e-mail hoje, o pessoal tá perguntando: pô, o Sérgio tem tão apressado. É tipo isso, porque a gente tá sem tempo. Se a gente não gravar isso rápido, não sai nunca. Oh, yeah. E o nosso próximo e-mail é do Lucas Caccione. Lucas Caccione. Tudo bem, galera do Projeto X Podcast? Caras, que podcast foda. Chaves, sem dúvida, é um marco na TV brasileira. Curti bastante relembrar alguns episódios através do podcast. Fiquei ainda mais feliz por não ter nenhum bocó com bochechas de Bulldog vendo falar de mimimi, dizendo que a série é overrated e tudo mais. Isso foi uma indireta pra alguém. É uma indireta, né? Tipo, porra, Mugi. O hashtag porra, Mugi, gente. Porra, Mugi. Assim como todos os participantes, ainda hoje eu consigo morrer de rir com as piadas do programa, mesmo sabendo as falas e os momentos certos em que elas vão aparecer. Esse é um humor simples, moleque, sem malícia ou maldade, que faz tanta gente chamar esse programa obra-prima da TV latino-americana. Oh, yeah. É, foi o que eu falei. Eu, tipo, hoje em dia, eu gosto de Chaves. Eu acho que, tipo, sei lá, apresentaria pra uma criança, né? Porque ele, mesmo com a época datada, ele parece ser divertido ainda. Eu não sei, cara, o que as crianças hoje em dia iriam pensar. Mas eu acho super divertido, mas eu não acho tão bom assim, entendeu? Eu não acho uma obra-prima. Acho memória bom. Afetiva. É, exatamente. Memória afetiva. Enfim, vou parando por aqui até a próxima. PS, Chaves maior do que Abismo, que é maior que One Piece. Olha só, Mugi. Olá. Ele tá dando um tapa na Mugi. Cara da sociedade. Moderna. É bronquinha em cima do Mug. O Mug é todo estranho. Só queria dizer que o cast estava tão legal, que o tema foi perfeito e consegui fazer alguns amigos ouvirem e se interessarem por outros episódios. Aê! Mais uma coisa, pode parecer que eu peguei um pouco pesado na zoação com o Mug, mas independente da zoeira, o cara é gente boa e tem todo o direito de estar errado. Porra, com certeza, pô, ele tá errado. E senti falta das meninas nesse cast. Cadê o público feminino do Chaves? É isso aí. Chaves ainda melhor que o One Piece. Então, a gente tava com... A Dri tava com problema. A Fê tava com TCC. Então a Fê tá meio afastada da gravação só por causa disso. Mas ela vai voltar. Ela vai defender já, né? É, claro. Com certeza. E quem mais? A Fê e a Dri, né? Consegue... Tem o Cabeça também, mas o Cabeça é só depois da meia-noite. Coitado. Sacanagem. Coitado. É que aqui eu posso tirar onda com todo mundo. Principalmente Cabeça e quem vai editar o Seja. Então... dele ficar. Maravilha. Então, enfim, né? É tipo isso. Vamos para o próximo e-mail. Próximo e-mail é curtinho, do Alexandre Yamamoto, que ele fala assim: ah, o podcast deve ser sobre Capitão Tsubasa ou futebol. Olha só. Porque ele fala assim: 11 números de atletas de cada time. Brancos é o time do São Paulo, da Jota do Mangá. E 253, esquema tático. É isso que não, né? É, acertou, né? Desculpe as faltas de acento, mas o teclado não quer colaborar. Eu entendo também. Não quer. Tático, tá? Ouvi o Xande, é tático. Tem um acento no ar. Então, mas tudo bem. Desculpa a falta de acento, mas é ok. Vamos lá. É mentira da porra, tem um teclado Razer, ou mentiroso. Quer mentir aqui pra mim? Eu te conheço, eu fui na tua casa. O nosso próximo e-mail é do Fernando Roberto, 19 anos, Curitiba. Olha aí, idade e cidade, eu gosto assim. Pelo menos ele escutou as outras caixas de entradas e sabe como eu gosto. Então vamos lá. Olá, ele mandou, cara, um e-mail gigantesco, ele é fanático. Grandão, caramba. Cara, enorme o e-mail que ele mandou, vocês não têm noção. Sim. A gente vai ter que resumir, porque senão ia ser um caixa de entrada só análise. Sim, a gente leu inteiro, cara, mas vamos deixar resumido. Sim, né? A gente não se preocupe, a gente sempre lê os e-mails, tá? Mas a gente vai ter que resumir, porque você tem que saber, né? Um e-mail desse, até a gente ficar comentando, a gente vai ler um negocinho, vai dar uns 20 minutos. Então vamos lá. Olá, pessoal do Projeto X. Muito bom podcast. Concordo que quem não gosta de Chaves, boa gente não é. Gostaria de fazer algumas correções. A saga de Acapulco não foi o último capítulo gravado com todo o elenco. Foi gravado em 1977 em um hotel que foi comprado pela Televisa. Esse episódio serviram de programas para o Hotel do Acapulco, que no Brasil ficou conhecido como Guarujá, já que o Silvio Santos tinha um hotel chamado Guarujá, né, o Jequitimá lá. Olha a propaganda. Né, olha, tipo, propaganda da Folha, o cara conseguiu trabalhar no SBT, esse maluco, de boa. Que beleza. É, o Carlos Villagrán saiu no final da temporada de 78, sendo que sua última participação, pra quem não sabe, é o Kiko, né? Sim. Não é isso? Ele mesmo. Sendo que sua última participação foi em um episódio bem aleatório na escola, sem nada especial, né? Ele explica como foi o episódio e tudo mais. O desentendimento entre Carlos e Roberto se agravou em 77, entendeu? Ah, o Roberto Bolanes e o Carlos Villagrán. Isso, exatamente. Já a respeito dos direitos da personagem Chiquinha, quando o programa X-Spirit, no começo dos anos 90, a Maria Antonieta pediu para continuar representando o personagem, certo? Ela até ganhou uma série solo e tudo mais. Ela, sim, ela é Chilindrina. Isso, isso mesmo. Ela interpreta a Chiquinha e a Dona Neves. Acontece que algum tempo depois ela descobriu que, por esquecimento ou talvez desleixo, Bolanos, que é o Chave, não havia renovado o registro do personagem. Logo, ela não perdeu tempo e renovou o registro em nome dela. Esperta ela, pô. Entendeu? Quem manda você lá? Mas eu acho que foi vacilo dele. Eu acho que quando você tem um programa, você tem que manter isso ligado. Ela foi na brecha. E eu acho que foi... E é besteira dele até hoje, porque o programa não vai continuar, beleza? Uhum. E, tipo, você tá velho já, você tá idoso, muito idoso, você tá com uma sua saúde altamente delicada. Eu acho que, quer saber, cara, deixa pra lá, velho. Dá os direitos pra ela. Pô, vocês perderam uma amizade, sei lá, tão de anos por causa de uma porcaria dessa. E até hoje tá o problema judicial aí. Já o filme do Pelé, né, entre aspas, bem grande, na verdade o filme é o Shuffle, cuja a trama gira em torno de um time de futebol que tem todo o elenco do seriado, inclusive o Carlos, que faz o craque do time. Aí ele explica o enrolar e tudo mais, e ele fala que esse filme chegou até a ser dublado nos estúdios Mago aqui no Brasil, pelos mesmos dubladores do seriado. Ah, que coisa. Né? É, eu nunca vi esse filme, também, né? Também não. Eu não sabia, cara. Tava conversando com o Sergen, foi que é, tipo, tem muito episódio que eu nunca vi, já que ele explica também que aqui no Brasil, o seriado só passou entre a década, nas temporadas de 71 a 79. Então, tipo, a gente tem muita coisa que até a década de 90 a gente não pegou, entendeu? Então a gente não sabe muito bem como foi desenrolar. Ah, sim. Falando em Ramon e Valdez, ele e a Angelina Fernandes eram amigos de longa data. Antes do seriado, eles chegaram a contracenar no filme O Prof, do comediante Catinflas. Catinflas. Catinflas. Que era tipo um Chico Anísio mexicano. Olha aí. Então, cara, pra ter uma qualidade boa. Então, vamos lá. Interessante, né? Para terminar as curiosidades, vale lembrar que o elenco excursionou pela América Latina se apresentar em vários estádios com um show de humor baseado no seriado. Chegaram até se apresentar nos Estados Unidos, fazendo duas apresentações com lotação esgotada no Madison Square Garden. Caraca! Eita, que público bom, hein? Né? Tipo, povo, que beleza. Todo mundo sabe que tem muito latino lá no, nos Estados Unidos, mas caraca, lotar o Madison Square Garden? Lotou bem. Né? É. Ó, sobre o fato da série ser mais conhecida hoje no Brasil do que no México, que eu falei pra vocês lá no começo do caixa de entrada, que ele explica e tudo mais, acho que é por causa das reprises e pelos capítulos serem exibidos diariamente, principalmente por nós conhecemos a era de ouro do Chaves e Chapolin, pois o SBT só exibe os episódios filmados entre 71 e 79, viu? Eu falei exatamente, talvez seja isso. Época boa, hein? Síndrome de Estocolmo, né? É assim mesmo. Já a geração de crianças mexicanas dos anos 80 e 90 assistindo os episódios feitos durante esses anos, que perderam feio em comparação aos mais antigos. Já não tinha o Seu Madruga, já não tinha o Kiko, né? Então, tipo... Aí não tem graça. O Chaves já tava gordinho, o Seu Madruga tava muito gordo, fez redução de estômago. Não, seu barriga. Ficou magrinho. Então, tipo, perdeu toda a graça. É, então. E claro, que após o fim da série, a Televisa provavelmente transmitiu o programa dos anos 70, e com isso também os desenhos. Chaves e Chapolin recuperaram seu prestígio e sucesso perante as gerações mais novas. Recentemente, fizeram até o programa América Celebrate com a participação de todos os países latino-americanos para comemorar os 40 anos da série Chaves. Não é à toa que tem até uma... Eu queria usar essa foto quando eu tava fazendo a capa do do Chaves. Eu queria usar a foto que tem o ratinho vestido, tá ligado? Tipo, nossa. Muito escroto, cara. Não. Eles me barraram. Isso é censura, hein? Ainda bem que eu barrei, cara. Aquela da pra quem coisa não sabe, brasileira ruim. Eu faço as capas e seja que dá o alvará. Barra ou não barra. Não, essa versão SBT é muito ruim. É, né, Então, enfim, acho que já deu para perceber que eu me empolgo com esse assunto. Ah, a gente nem percebeu. Imagina! Então, vou imagina. Parar por aqui, já que esse e-mail está gigante. Gostei muito do podcast de vocês. Já ouvi alguns, embora ainda não consigo relacionar cada nome com as suas respectivas vozes. Enfim, valeu e é um abraço. Valeu e um abraço. Muito obrigado, cara Fernando. Muito obrigado mesmo. E-mail da hora, cara. Muita coisa que eu não sabia, realmente eu não sabia e nunca talvez iria procurar. E pra quem também não sabia, tá procurando. Agora tá procurando porque quer saber. Quer saber. Quem quer saber, procura. Que beleza, para né? Para o próximo e-mail, Mr. Sage. Próximo e-mail do Rafael Padilha, né? Que é que ele fala. Cara, eu vou mandar a dica primeiro, depois eu mando e-mail referente ao podcast, beleza? Beleza. Ok. Me parece que vocês vão falar sobre animes de futebol, porque a dica 11, não sei por que pensei em Inazuma Eleven. Olha aí. Brancos, por incrível que pareça, é o nome de um time brasileiro em Capitão Tsubasa. O 253, sei lá, o número dos episódios. Então é isso, gente. Eu vou enviar o e-mail do podcast mais tarde. Bom, aí depois ele manda um outro e-mail, né? Que aqui eu botei no mesmo e-mail. Exatamente. Ele falou que ia mandar mais tarde, né? Sim, é que ele fala assim. E eu, como prometido agora, vou escrever sobre o tema da semana. Cara, Chaves foi uma série que me marcou como todo mundo que assistiu. Tirando o Mugi, óbvio, né? Me lembro até hoje de muitas cenas como 13 pessoas enganadas, ou quando o professor Girafales fala pro seu Madruga, está apaixonado, aí o seu Madruga dá aquela olhadinha e responde, ei, meu negócio é futebol. Tem um monte de cenas que eu lembro, mas não dá pra falar todas. O contexto social de Chaves também é legal, porque quando você é criança, você tem certos valores, e quando você é adulto, tem outros. E você passa a absorver as mensagens da série de forma bem diferente. Bem, é isso então, galera. Até semana que vem. Muito obrigada, né? É uma coisa... Ele falou um negócio interessante. Tipo, uma coisa que eu não tinha percebido, porque eu tô com sono. Quem não sabe, no domingo eu só acordo de 5 horas da tarde. Ei, maravilha. Então, ei, que delícia. É que é verdade, né? Quando a gente é criança, a gente tem certos valores que a gente absorve com Chaves. E quando a gente é adulto e a gente vê, a gente absorve outros valores, né? São coisas que... diferentes pontos de vista. Pô, legal. Valeu aí, Rafael Padilha, novamente. E, não se preocupem, sobre o Mugi, gente, até os 16, 15 anos ele morava numa caverna. Então, só foi isso. É, tipo isso, então não se preocupem. Ele tem todo o direito de ser o homem das cavernas. E o nosso próximo e-mail é da Thaís Santos, um e-mail feminino. Olha aí. É, olá galera do Projeto X, não mando um e-mail desde o ano passado, é que eu estava desempregado e parei de ouvir os pods. Agora estou tentando botar em dia. Caraca, é tipo beleza. Assim, ah, perdi o emprego, eu vou parar de tudo, tá ligado? Para de escutar tudo. Então tá bom. Chaves salva o dia. Não tem nada passando na TV. Vamos assistir Chaves. É tipo exatamente. Isso. Senão, é isso, Zorra Total. Não. Assiste Chaves. Eu lembro de um dia que fiquei esperando com a minha mãe o SBT passar um especial de Chapolin, de Jumeu e Rumieta. Como vocês puderam esquecer dessa. Caraca. Esse é muito bom. É legal. Acho esse. Que minha mãe nunca riu tanto quando o ator que fazia o Seu Madruga pegou um pinico e começou a duelar. Se não me engano, com o Jumeu. Ele bem, mesmo. Continue assim e até mais. Muito obrigado pelo seu e-mail, Thaís Santos. Continue mandando e-mail. Não pare de escutar podcast quando você está desempregado, criança. Ah, sim, por favor. Por favor. Olha aí. E vamos lá. Essa semana a gente vai mandar abraço para quem, senhor Seiji? Sim, abraços para o Zabuzeta, para o Rafael Taira, para o Trionaut e para o Magaren. Olha aí, abração. Muito obrigado por comentar no cast. E se você não comentou nesse, comente no próximo. Sim. Ou em todos os outros. Os comentários nunca se fecham, estão sempre abertos. E vamos para dicas da semana, né? Então, as dicas da semana passada, como vocês escutaram comigo e o Seiji, foi 11... Brancos e 253. E Seiji, meu querido, quais são as dicas dessa semana? Não, calma. Primeiro vamos explicar as dicas, né? Ah, sim, claro. Calma. Vamos explicar, até né? Porque animes de futebol. Então vamos tentar dar uma explicadinha. 11, a ideia é falar sobre Inazuma Eleven, o Super 11, né? Exatamente. Super 11, que eu não gosto. E 11 jogadores de futebol também, né? Tem um time. O Brancos é o time mesmo do Tsubasa, né? No anime do Capitão Tsubasa, o mais recente. E isso, pô. Que os caras... Não podia chamar de São Paulo, né? O negócio não, então, assim, exatamente. Então chamaram de Brancos. E 253 é formação maluca do time lá no Aero no Kish. Cara, aqui é muito estranho. Eu acho muito bizarro essa formação. Cara, eu não sei se vocês falaram, porque, tipo, eu não participei dessa gravação, meio óbvio, né? Mas eu não sei se vocês falaram de Galactic Football. Era uma animação, cara, em 3D. Cara, eu não conheço esse. Era muito louco, cara. Eu não lembro se era na época da Fox Kids ou na Jetix. Passava. Eu me amarrava naquele. Foi o melhor pra mim dele, tá ligado? Melhor que Super Campeão. Eu acho que eu não vi esse daí, cara. Não? A galera não. Procura aí. Não sei se vai encontrar a imagem hoje, mas vocês podem procurar. Enfim. E Seiji, meu querido, vamos para as dicas dessa semana. Sim, são Senhor dos Anéis, Marvel e Pecinhas. Senhor dos Anéis, Marvel e Pecinhas. Cara, tá de graça. tá de graça. Não sei, não sei. Eu acho que tá de graça, principalmente porque teve um filme agora. Olha o spoiler. Mas então, pessoal, tá fácil. Só tem um lugar que você tem pecinha, Senhor dos Anéis e Marvel junto. Ha, e mais um monte de outras franquias também. Exatamente. É, mas chega de falar, né? Chega de falar, muito obrigado por ter escutado até aí. Muito obrigado, eu sou o Tenchi Peace Autor. Isso, e falou, galera. A gente não conseguiu fechar um time de 11, né? Mas... Seleção de 3 pessoas, caraca. Seleção de 3 pessoas. 11, eu não vou editar isso não, cara, se tivesse 11. 11 malucos, é o Renegados, velho. A gente tava gravando lá. E no finalzinho dessa história, ele vai para o Brasil. É, Rio de Janeiro? Sim, não, São Paulo, pô. É, São Paulo. Pra eles é tudo igual, cara. O clássico é São Paulo e Flamengo, é. Tá aqui do lado. Ai, ai. No placar hoje, a gente teve um placar de empate. Tudo, entre o tudo... quê e o quê, cara? Quem é o nosso adversário? Entre o quê? Caraca, né? Não sei, a gente tá jogando contra quem, né? Não sei. Caraca. Eu sei que o placar foi um empate, sem gols, mas uma partida bonita, né? Com vários gols bonitos. Jogo bonito, 0x0. Se a gente visse essa partida, achou que foi bonito, um 0x0. Caraca, aquele 0x0 no meio tinha um jogo truncado, aquele jogo zoado, com tá chovendo e lameado, chutão. Né? Nossa, cara. Não, foi quase gol em várias ocasiões. Foi quase gol. Né? Então tá bom. Teve três pênaltis. Caraca. E os caras erraram. Que merda. A gente ainda tomou pressão o jogo inteiro, cara, quase perdemos pros caras, porque a gente nem sabe quem é. A gente é de um time que perde 3 pênaltis, caraca. Que merda, viu? Que merda, viu? Caraca, que merda de time a gente, né?